só transa pensando no gozo. Nem começaram a beber, já tão imaginando o gorfo. É, mentes distantes, tipo no golfo. O frente da rua no golfe, como matilha, os chame de wolf. São animais, logo somos doutor do Little, são desleais. Então calor é ouro, enquanto o Brawl é o 5-7, eles um 7-1. Jamais será castelos e ruínas, quem é Rá-Tim-Bum, quem é Rá-Tim-Bum. Vão tombar, sem ser Carol com K. Aqui não é Pokémon e é Ratata. Problema é meu segundo nome, veja no cartório. Eu sou de conferir o corpo e visitar velório. Eles têm Glock até o dente, mas até hoje não aprendeu qual lado descarrega o pente. É, não se entende pra quem se mente. Matam semente nas ruas onde o homem vale sua corrente. Admiro os crentes, tipo pastor mentindo, olhando no seu olho se não vê os ilentes. Gente, cês até hoje não entenderam aquela que o MC da cita Gil Vicente. Mas abre o olho com as novinha, estão achando que se cuidar é só usar camisinha. Abre o olho da sua novinha, 9 meses depois eu já sei quem não vai sumir, adivinha. É, ele não conheceu seus pais, por isso nunca conheceu paz. É, hoje no jogo bandido e polícia, compare o morro, tem sua própria polícia. Bom ou menos mal assim, afinal, é, pretos precisam se defender. No final, não temos de quem depender. Por sinal, só temos quem vai nos prender. Sem simpatia, peita a banca, yeah. Ó, nós aí de novo, bala nos inimigos, bala nos invejosos. Dinheiro pros amigos e muito ouro. Hoje somos risos, amanhã seremos choro. Sem simpatia, ó, nós aí de novo, bala nos inimigos, bala nos invejosos. Dinheiro pros amigos e muito ouro, muito ouro. Hoje somos risos, amanhã seremos choro. Tem quem tem problema abstrato, quem zero extrato. Tem quem não sabe mais com que gastar o extrato. É, é, então pra rescindir seu contrato, tipo fala como um papagaio, só que age como um rato. Minha rima é o gato. Na minha lagoa de sangue, tu não nada, rival soa como um pato. E eu dou braçada nos dois sentidos, eles sentidos, pois vem minha vitória em todos os sentidos. Aplausos sempre consentidos, tipo Alexandre, lugares conquistados, não concedidos. E a vida é um crime, cês são rendidos. Se a vida é acumular dinheiro, cês tão falidos. Se a vida fosse uma buceta, cês tão fudidos. Se a vida for um labirinto, cês tão perdidos. Tipo Jack Nicholson iluminado. Tome cuidado, minha mente é um campo minado. Andam dizendo eu preciso ser estudado. E eu pensando eles precisa ser assassinado. Aquele cheque precisa ser assinado. Quem tá com a moral em cheque precisa ser perdoado. Aquele jab precisa ser desviado. O policial precisa ser confrontado. Sujeito homem fala, não manda recado. Lei do cuidado, onde conversa fiado. Onde tem quem acha graça, suaviado. Eu acho engraçado, racista baleado. Eu sou Macumba, o rival maldiçoado. Largando linhas pra nem morto ser calado. Largando linhas pra nem morto ser calado. Sem simpatia, peita a banca, yeah. Ó, nós aí de novo, bala nos inimigos, bala nos invejosos. Dinheiro pros amigos e muito ouro. Hoje somos risos, amanhã seremos choro. Sem simpatia, ó, nós aí de novo, bala nos inimigos, bala.